Cachaça eleta da peste, filha de Satanás. 70 capeta não faz o que ela faz. Quem bebe cana é corno, e quem não bebe é muito mais. Igual eu, né? Uma semana que eu bebo. Ô, gaia do caralho, meu irmão. Porque você não me quer mais. Balança, balança. Me botou gaia com Gilson. Isso tudo não se faz. Eu falei assim, M10, é. Ô, mulher gaieira, ainda vou te esquecer. Ainda vou te esquecer. Esqueço nada. Semana que eu bebo, porque você não me quer mais. Ou me botou gaia com Gilson. Ah, desgraçada. Isso tudo não se faz. No nosso ninho, doido pra amar. E se o Gilson te perguntar se eu cheguei? E diga que não sabe, que eu não avisei. Mas eu te avisei. É por isso que eu digo: eu posso até ser corno, mas eu sou um corno feliz.